Bem-vindo ao nosso 17º episódio do podcast Filosofia de um Jovem Adventista. Aqui é o Matheus que está falando. E aqui é o Cleverson. Nós estamos aqui direto de Richmond, Virgínia. Só para trazer um pouco da mensagem de Deus para vocês. Que não era... Não sei. Nosso super estúdio. Nosso super estúdio aqui, improvisado. Improvisado, mas agora eu tô vendo aqui, ó, tem tudo aqui, ó, tem como abafar o som. É verdade, se vocês estão sentindo o som um pouco mais abafado, sabe que nossa tecnologia está um pouco mais improvisada aqui. A nossa tecnologia melhorou, nós temos agora um colchão em cima da nossa cabeça. É verdade. Mas nós estamos aqui para agradecer a todos vocês, ouvintes. Agradecer, com certeza. Que recomendaram vários outros ouvintes, eu espero. É verdade, a gente sentiu que vocês recomendaram outros ouvintes. Porque de acordo com nossas estatísticas... De acordo com as nossas pesquisas, de acordo com as pesquisas que nós encomendamos de grandes institutos de pesquisa... Tá bom. Tá bom, claro, a gente viajou. Tá. De qualquer jeito, aumentou a nossa audiência. E nós devemos isso basicamente a vocês. Lógico, sem vocês... Nós não seríamos um podcast. E que eu acho que não é nem a nossa, né? Eu acho que nós não somos donos desse podcast. Lógico. O nosso objetivo aqui é sermos utilizados, né? Sermos utilizados por Deus para fazer o trabalho dele. Portanto, eu acho que o podcast dele aumenta de audiência. Com letra maiúscula, né? Por isso que nós queremos agradecer a vocês. E... Eu nem ia falar teleouvintes, mas esquece. Nosso podcast ouvintes fiéis. Nossos podcast ouvintes fiéis. A web.x. Sim. Eu tava pensando um pouco no motivo. Por que a gente falaria a palavra de Deus para os outros? Eu acho porque a palavra de Deus, ela transforma. Isso é verdade. Então, você falou um negócio que você abriu o caminho para o que eu tava querendo dizer, só que eu não sabia como falar, entendeu? Uh-huh. Que era... uma experiência mais pessoal. Eu acho bom, entendeu? Um negócio podcast precisa ter experiências pessoais também. Sim, claro. E, não sei, você estudou na mesma escola do que eu. Uhum. Eu tava vendo as pessoas da nossa escola. Nós estamos numa escola pública americana. Nós estamos aqui no... É uma escola com quase 3 mil alunos. Quase 3 mil alunos. E eu tava pensando que a maioria tem sérios problemas. Não, mas é verdade. Eu preciso falar pra eles que eu, tipo assim, eu tenho um cara, na minha aula de fotografia, que tava tirando cocaína no meio da aula. Daí tem o que você sabe, tem uns punks, tem um pessoal que usa meia fina, homem usando meia fina com sapato, plataforma. As pessoas, elas não têm um sentido pra vida delas. Exatamente isso, entendeu? Então, eu acho até interessante. Eu assisti um filme faz umas 2 semanas. Que ele me deixou a moral, assim, entendeu? O filme, assim, meio viajado. Qual que era? É Contato. Ah, tá. Mas a moral dele é muito interessante. Porque ele conta, basicamente, a história de uma cientista que ela quer achar a vida fora da Terra, né? Uhum. Então, até que ela consegue realizar contato. E só que, tipo, ela tava conectada no momento, né? Com todos os aparatos de tecnologia que existiam no mundo, né? Sim. Mas não... Tipo, ela fez o contato, só que não gravaram nada os aparelhos. E daí ela... Depois, tipo, ela foi pro tribunal, porque como se fosse uma farsa, entendeu? O governo tinha gastado trilhões de dólares, trilhões mesmo, pra fazer o projeto e tal, entendeu? E foi pra uma farsa. Daí ela falou assim... E tinha um amigo dela, que era um pastor... Uhum. Eles sempre discutiam sobre a existência de Deus. O pastor acreditava e ela não, né? Ela é uma cientista, era bem cética, entendeu? Quanto a isso. Até que no final, o juiz perguntou pra ela. Até que ela, no final, né, no julgamento, ela falou assim: que ela realmente não tinha como provar que ela tinha passado por aquela experiência. Mas ela não podia falar que ela não tinha passado porque ela tinha sido transformada por aquela experiência. Entendeu? Daí na hora o pastor olhou pra ela, o amigo dela que era pastor, entendeu? É uma coisa assim, a gente não pode provar que Deus existe, cientificamente falando, mas a gente tem a obrigação de falar pros outros, porque foi uma experiência que passou a gente, que marcou a gente, que nos transformou. Isso aí. Eu achei isso muito interessante. Eu acho isso, a gente, não sei, eu tenho esse problema de passar isso na minha escola em prática. Com a força de Deus a gente consegue o Espírito Santo. Não, eu tô sempre olhando que tem essa amiga minha que eu sinto que precisa, entendeu? Uhum. Ela tem sérios, não vou falar problemas, mas ela sente essa falta de achar um sentido, entendeu, na vida. De achar um sentido, a maioria das pessoas Procura. As pessoas estão cegas. Exatamente. Cegas, que aliás é o nosso assunto do nosso podcast, desfecho final. O desfecho na última parte do nosso assunto sobre cegueira espiritual. Sobre cegueira espiritual. Se você não ouviu os outros, recomendo você ouvir. É verdade. São nossos dois últimos podcasts. O 14º, não, 15º, 16º, e esse agora é o nosso 17º. 17º. Também queremos convidar vocês a deixar o comentário, né? Deixar Nosso ali no blog. comentário de vocês. Só por curiosidade, os últimos dois podcasts foram sobre a cegueira pelo materialismo, cegados pelo temor, pela autopiedade. E a de hoje são mais cegueiras. E de hoje são mais cegueiras. O nosso tema geral, essa série nossa de podcast, chama Tem Visão, Mas Não Vem. Tem visão, mas não vem. Foi publicado pela revista Adventista Fevereiro de de 2003. fevereiro de 2003. Que eu, num momento muito inspirador, tava lendo. Estava lendo. E nós resolvemos trazer para você porque é um artigo muito bom. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o artigo original na íntegra, Acho melhor. vai ser muito bom, vai acrescentar bastante coisa a vocês. A gente não passou o endereço do nosso site. É verdade. Passa aí, Cláudio. É verdade. Se vocês quiserem deixar seus Não. comentários, é esse Por site. favor, deixem, porque nós não sabemos como está o podcast. Nós dependemos dos seus Nós comentários. dependemos de vocês para saber o que vocês estão achando. Porque nós queremos muito melhorar, então, e nós sentimos que precisa de melhoras. Está sempre melhorando. Para Deus, nunca, eu acho que nunca é suficiente, entendeu? Tipo, a gente queria deixar isso aqui o melhor possível. A gente precisa da sua opinião sobre o que pode melhorar sobre Sobre o isso. que pode melhorar. Para quem quiser deixar os comentários lá, deixem, por favor. É jovem adventista, tudo no singular, jovemadventista.blogspot.com. Blogspot.com. É blogspot.com. Então hoje nós vamos falar sobre mais um pouco sobre a cegueira. A gente vai começar sobre uma cegueira que eu acho que é muito comum. É comum, eu tava tendo essa. É uma coisa, não, eu não tava tendo, mas tava lutando pra não ter. É uma cegueira pela fadiga, pelo Exatamente. cansaço. Pelo cansaço. É uma luta, realmente. É uma luta realmente. Eu acho que um bom exemplo até, sem citar o que tá aqui, no caso o exemplo não seria bem de uma cegueira, mas de como o cansaço pode atrapalhar a nossa vida espiritual, seria o caso de Jesus no Getsemane. Jesus falou, nos últimos momentos, né, da vida de Jesus falou para os discípulos esperarem e orarem, vigiarem, estarem orando constantemente, e os discípulos dormiram. Nem ao menos uma hora. Nem ao menos uma hora. Isso me lembra o tema de uma vigília que teve. Eu acho que eu fui. Foi que a gente foi lá no colégio. Ah, Era nem ao menos uma hora, só que me tocou, entendeu? Eu fico nem ao menos uma hora. Fico pensando, tem pessoas, eu e outras pessoas, chega tarde do trabalho em casa. E não, ele, ele eles não dedicam nem 15, meia hora para Jesus. É verdade. Ou acorda de manhã, é tudo corrido hoje em dia. Eu achei bem interessante. Eu fiz um pacto com Deus que eu sempre estaria procurando de manhã e de noite. De vez em quando é difícil, mas Eu sei como é que a é. gente tem que ir seguir sempre em Eu frente, tenho porque tentado também. Nem que eu tenha ido dormir meia-noite, como tenha ido muitas vezes. Meia-noite, 1, 2 da manhã. acho. Então, Clédson, vamos voltar aqui, vamos Na começar. verdade, vamos começar. Tá, a gente veio falar sobre cegueiras pela fadiga. E o exemplo que a gente vai usar aqui, vocês vão encontrar, abram suas Bíblias, se vocês estiverem habilitados a fazer isso no momento. Habilitados. Lucas 9:32. Sim, o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 32. De novo envolve Jesus e os discípulos. De novo no jardim. Na verdade, é um monte, né? Era um monte. Mas vamos lá. 32. Você quer ler ou eu leio? Pode ler. Tá. Eu leio depois, não sei. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Eu acho interessante a gente falar um pouco o contexto disso. O contexto disso foi a transfiguração. Jesus levou Pedro, João e Tiago, três discípulos, para orar no monte, Os mais íntimos, os mais íntimos de Jesus. e era momentos antes, momentos assim, era poucos dias antes dele sofrer a crucificação, não era, Cláudio? Eu não sei, peraí. Você tá falando aqui, ó. Não, devia ser. O ministério de Jesus não foi muito grande, entendeu? Foram 3 anos de pregação. Procurei, Clássico, eu tô procurando aqui. Ah, depois de entrevista, para com. Não sei, aqui fica muito mais lá na frente, a crucificação. Precisa ver o calendário de tempo, entendeu? Tá, eu. Enquanto, tá, vou, enquanto você vai falando, eu vou procurando aqui. Tá, moral. Tá. Jesus estava lá nos. Levou esses discípulos para o monte. Achei. Achou? Achei. É ao aproximar-se o pôr do sol do ministério de Jesus na terra. Estava perto. Estava perto. Tá. E os discípulos, eles estavam dormindo, vamos assim falar. Eles dormiram no monte. E Jesus estava orando, de repente o rosto dele começou a brilhar, a roupa dele começou a brilhar, o rosto dele mudou de aparência. E apareceram dois homens do lado dele. Elias e Moisés. Elias e Moisés. E olha aqui, eu achei bem interessante sobre o que que eles começaram a conversar com Jesus. Eles conversavam com Jesus a respeito da morte de Jesus, que de acordo com a vontade de Deus ele iria sofrer em Jerusalém. Então eles Agora, estavam conversando sobre o plano da salvação de sei. Uma coisa interessante que eu acho antes, eles passaram horas antes deles dormirem, entendeu? Em sincera devoção. Depois eles foram. Jesus. Sono cegado. Cegados pelo sono. Eles estavam dormindo neste momento e de repente apareceu Moisés e Elias e começaram a conversar com Jesus. Eu imagino que deve ter sido uma cena assim, fora do comum, obviamente, né? Deve ter sido uma coisa maravilhosa, Nossa, que a eu fico Bíblia fala imaginando. que os discípulos ficaram embasbacados, vamos assim dizer. E eles estavam dormindo, de repente eles acordam e vem aquilo. Então eles ficam assim, sem palavras, né? Eles ficam só olhando tudo aquilo. Eles ficaram tão sem palavras que eles não tiveram nada de útil para falar. Eu fico imaginando a cena, eles não tinham nada para falar, estavam vendo Moisés e Elias conversando com Jesus, e eles chegaram e perguntaram aqui, depois vocês podem ver: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra Moisés e outra para Elias. Acho que aquela coisa não entrava na cabeça deles, entendeu? Eles simplesmente. E agora, eu não imagino tudo que eles devem ter perdido por estarem Não, dormindo. olha aqui, muito interessante que Jesus ele levou eles lá exatamente para verem isso, entendeu? Essa foi a intenção dele. Eu tô achando aqui, ó, eles teriam sido beneficiados muito mais naquela ocasião se não tivessem sido cegados pela fadiga física. Teriam mesmo. Eu achei bem interessante. Essa foi uma experiência muito marcante na vida desses três apóstolos. Eu estava lendo no História da Redenção que durante a morte de Jesus, né, os discípulos, eles não estavam, embora Jesus tenha sempre advertido, os discípulos não estavam preparados para a morte de Jesus. E então eles sempre, alguns ali, ele fala, chegaram a se questionar se Jesus era mesmo o Messias. Será que era mesmo o Messias? Eles tinham que morrer. Daí eles se recordavam dessa imagem. Fala, não, ele é o Messias, porque eu vi ele com Elias e Moisés no Monte da Transfiguração. Eu vi tudo aquilo, eu vi também Deus se manifestar de várias formas, Jesus fazendo milagres, Jesus é o Messias, entendeu? Mas uma Então, coisa me fico chamou a atenção, pensando. que eles recorreram aí. Imagina se eles tivessem vindo tudo, então, Imagina entendeu? se eles tivessem visto tudo, se marcou eles, entendeu? Infelizmente, eles estavam cegados pela fadiga nesse momento. Sim. Pelo poder de Deus, eles conseguiram pegar nos momentos. Conseguiram pegar os momentos que marcaram eles para sempre. Para terminar essa parte aqui, tem um parágrafo aqui. Você quer ler? Claro que eu leio. Não, pode ler. Quando nos envolvemos de tal maneira em nossos deveres terrenos, quando ficamos estressados pelos cuidados do dia a dia e nossa sonolência espiritual, Deus escolhe momentos para nos abrir os olhos para as realidades celestiais. Legal, né? Eu gostei. Legal. A exemplo dos discípulos, ele nos desperta para a luz da sua glória. Jesus, muitas vezes a gente está cegado, vamos dizer, a gente está tão ocupado com as nossas coisas, a Pior que a gente gente se justifica, estressa. entendeu? Você fala assim, nossa, não, mas hoje eu trabalhei 12 horas, amanhã eu estudo a Bíblia por hoje. Você nunca pensou isso? Não, é verdade, a gente faz isso. A gente acha uma justificação. A gente acha uma justificativa. Somos cegados pela cegueira. Qual não seria o nosso benefício se nós, em vez de chegarmos e irmos direto para a cama do trabalho ou da escola, pegássemos e lêssemos uma passagem da Bíblia, meditássemos em Deus, o que bem isso não faria para nós, entendeu? Isso é verdade. Vamos para o nosso segundo tipo de Talvez até cegueira. dormíssemos mais calmos. com a paz que é a palavra de Deus. Isso é uma coisa que acontece comigo, sabia? Quando eu tava no verão trabalhando, eu chegava à noite, eu dormia à noite e ficava tudo aqueles negócios de perdidos da lanchonete, Dunkin' Donuts, qual tipo de café que a pessoa quer na minha... Eu não conseguia dormir, eu sonhava com isso, entendeu? É verdade, eu sonhava com isso. Eu sonhava eu sonhava aquela fila gigante de pessoas pedindo pra mim. E eu tô no negócio, eu não conseguia dormir. Eu acordava umas 3 vezes à noite. Quando eu comecei a pegar uma hora antes de dormir, pra refletir nas coisas de Deus e orar nas coisas de Deus, isso tudo mudou. Eu dormia muito mais tranquilo. Não, com certeza a palavra de Deus faz isso com a gente. Então, nosso segundo é a Cegados pela Desesperança. Quer? Tu vai colocar a música? Não, vai ser... Não, é depois. Ah, tá. Nosso segundo tipo de cegueira são os cegados pela desesperança. Com certeza. Eu acho que cegados pela desesperança é um tema bastante interessante hoje. Porque as pessoas perderam... Embora muitas pessoas tenham esperanças ou falsas esperanças, a gente muitas vezes perde esperança. Principalmente quando olha para o futuro. E muitas coisas. Porque muitas coisas das nossas esperanças são baseadas em coisas materiais. Não, é verdade. Às vezes qualquer, por exemplo, uma... Como que eu diria? Às vezes uma crise econômica familiar, vamos assim dizer. Uma crise nas finanças da família. Uma crise de relacionamento também. Uma crise de relacionamento. Você olha pro futuro e não vê uma... No nosso caso, muitas vezes acontece. A gente olha pro futuro e não vê futuro. Não vê futuro. A gente muitas vezes é cegado pela desesperança. Mas Deus pode libertar a gente dessa desesperança. Um exemplo aqui, nosso exemplo, um exemplo da Bíblia, são... Cadê o nome das pessoas? Fala o nome? Não fala o nome. São dois discípulos de Jesus, logo após a morte de Jesus. Fico imaginando que a gente está acostumado às pessoas nos decepcionarem, entendeu? Não, é verdade. Você acostuma, não sei, com um amigo que decepciona você, ou talvez o seu chefe que você achou que ia receber uma promoção, mas ele deu para outra pessoa... Muitas coisas. Então, eles ficaram decepcionados com Jesus. Ou desesperançosos. Vocês vão encontrar essa passagem em São Lucas 24, 30 e 31. Você quer ler agora? Lucas 24, 30 e 31. Vai aqui. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Olha só, esse aí é uma questão... Não, assim, esse é a cegueira. Então abriram-lhe os olhos. Literalmente, porque tudo começou quando? Vamos desde o começo. Desde o começo, desenrolar essa história. Jesus tinha morrido. Jesus morreu. Era o assunto da semana, do mês, provavelmente, em Jerusalém. Na verdade, foi do milênio. Na verdade, foi o assunto da história da humanidade. Tudo bem. Mas assim... Tá, naquela época digamos que foi o 11 de setembro. Foi o 11 de setembro para os cristãos, nem para todos. Mas foi o assunto, assim, tipo, o cara que saiu curando, entendeu? Nossa, mataram um cara, entendeu? Então, ele morreu numa sexta. Passou o sábado em descanso. Domingo ele ressuscitou. Domingo ele ressuscitou. E nós estamos aqui no domingo, né? O quê? Está no domingo. Aqui nesse domingo, depois da ressurreição de Jesus, nós temos dois discípulos caminhando por uma estrada, voltando de Emaús. Mas de Jerusalém. É, de Jerusalém para Emaús. Para Emaús. De repente veio um estrangeiro com eles. Um estrangeiro não, era Jesus, com um aspecto de Jesus. Ele tava o mesmo aspecto que Jesus tinha. Mas eles estavam tão desesperançosos. E eles estavam conversando justamente sobre a morte de Jesus. Uhum. Então, ó, deixa eu ver se eu acho isso aqui. Tá, eles estavam aqui. Lucas 24, 14. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. No caso, a morte de Jesus. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Daí... E alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. A desesperança, no caso, né? Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, achamos o nome. Disse, será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos 3 dias? Eu acho que eles ficaram bobos, né? Entendeu? Porque eles conversando sobre a morte de Jesus, o assunto do fim de semana, o assunto do mês lá. Uh-huh. A morte de Jesus no fim de semana, né? Porque era um fim de semana no espaço. E todo mundo estava sabendo o que tinha acontecido na cidade inteira, na região, e provavelmente em todo o país de Israel, entendeu? As notícias andam rápido. Até muito... naquele tempo. Naquele tempo. Então, e eles... Chega um cara, sobre o que vocês estão falando? Eu acho que eles, cara... De que planeta que você é? Onde você estava? Você veio da América? Alguma coisa assim. Mas mais engraçado, ó. Cristo uniu-se a eles na jornada e procurou confortá-los. Procurou confortá-los. Queria que seus ensinamentos lhes evocassem a memória para que o reconhecessem. Mas eles estavam tremendamente cegados pela desesperança. Ao chegar em casa, depois de toda aquela longa jornada, Cristo vai repartir o pão. E finalmente eles são curados da sua cegueira. São curados da sua cegueira. Eles vêm Cristo partindo o pão. Me dando a bênção, eles são curados. Agora imagina. Bem, eles veem ele e ele logo desaparece. Eram pessoas que acreditavam que Jesus era o Messias. Profundamente. Achei bastante... Assim como os 12 apóstolos, Nicodemos, José de Arimateia, que é ali que tiraram o corpo de Jesus da cruz, né? Imagina que eles também tiveram bastante coragem para ele, porque eles acreditavam que Jesus era o Messias e ele tinha morrido. E embora Jesus tivesse deixado claro que ele ia morrer, nenhum deles estava preparado para ressuscitar Jesus. Também. E nenhum deles estava pensando. E Jesus falou que ia ressuscitar também, mas nenhum deles entendeu, entendeu? Estavam cegados também. E eles realmente acreditavam que Jesus era o Messias, realmente acreditavam que Jesus ia estabelecer um reino, e Jesus morre. Eu fico imaginando. Assim, que... tudo desaba para eles, entendeu? Uhum. Não é uma coisa assim, ah, eu acredito nisso, de repente acontece. Ah, isso está baseando lá. É, aquilo, a vida dele estava se baseando naquele momento. Oh, eu acho que uma comparação moderna é que lá que você está querendo comprar uma casa, por exemplo, entendeu? Uhum. Você economiza 20 anos do seu dinheirinho, do seu trabalho, trabalhando 10 horas por dia, todo dia. De repente vai o Celso Pita, ou vai o Lula e pega todo o dinheiro do seu banco. O Collor, que nem o Collor fez. Vai o Collor e pega todo o dinheiro do seu banco. E já era tudo. E eu acho que isso nem se compara a isso aqui, entendeu? Não, lógico que não. Mas, assim, era o motivo de viver deles, morreu. Entendeu? Depois disso, o que eles iam fazer? O que fala que depois da ressurreição de Cristo, que os discípulos foram fazer? Foram voltar pra vida deles, pescar aquela vidinha, entendeu? Eu fico imaginando, depois de sair por aí curando um montão de gente lá pescar. Foram lá pescar. Eles estavam cegados pela desesperança. E perderam Jesus falando. Eles depois eles descobriram que era Jesus. Depois eles Mas imagina se eles soubessem desde o começo o tanto que eles poderiam ter aproveitado mais, entendeu? Poderiam ter aproveitado bem melhor o momento, entendeu? E assim que eles ficaram sabendo, eles deram um retorno e voltaram correndo pra Jerusalém pra avisar todo mundo. Foram... Não, eu imagino, né? Voltou a esperança deles. Voltou a esperança, precisa dar esperança pra todo mundo. É isso que a gente precisa fazer. Uhum. A gente precisa dar o nosso retorno e sair gritando por aí, entendeu? Anunciando nossa esperança. Anunciando nossa esperança. Agora você lê o nosso conclusão desse tipo de seguir. É um parágrafo que dessa conclusão. Tá. Em nossa vida, há ocasiões em que somos rodeados pelo desânimo, pela desesperança. Em nosso desvalimento, podemos até receber lampejos de atos dos crentes fiéis. Nesses momentos, seremos tentados a voltar as costas para Deus e para a igreja. Porém, jamais devemos nos esquecer da última promessa que Cristo fez aos seus seguidores antes de ascender ao céu. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Calma aí, quero ler de Mateus 28, 20. Lê de novo esse último parágrafo, bem alto. Parágrafo ou verso? Não, o último verso. Tá. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 20. Então aqui acaba nós já falamos de todos os nossos tipos de cegueiras que queremos mencionar. Tudo, não são todos os tipos, mas que nós queremos mencionar. Eu acho que são os tipos principais, que são muito válidos para hoje. Muito válidos, tanto no tempo certeza. Da Bíblia, como para hoje, são muito válidos. Acontecem todos os dias com todas as pessoas. Exatamente. E o jeito de você se libertar dessa cegueira, qual que é, Cleiderson? É pedindo a Deus. Pedindo a Deus. O que, que Deus vai dar pra você? O que, que Deus oferece? Ele oferece a liberdade da cegueira. Ele oferece o Espírito dele que vai te ajudar, que vai te dar discernimento espiritual e te libertar da cegueira. Ele dá o verdadeiro amor, né? Também, o verdadeiro não é, amor também. Eu tava querendo chegar nesse ponto, Cleiderson. Desculpa. Desculpa. Não tem problema, Cleiderson. Mas o jeito de você ter a liberdade, você ter o amor de Deus, você ter Fala, Cledson, que você tá rindo aí. Eu tava rindo desse momento. Tá bom. Você estragou o clima, Cledson. Tá. Mas vamos voltar. Tá bom. O jeito de você ter liberdade, qual que é, Cledson? É tendo amor de Deus dentro do seu coração. Exatamente. Não, é até o verdadeiro amor, não é, Cledson? Não, o verdadeiro amor. O verdadeiro amor só vem inclui, de Deus. Inclui o quê? Inclui o tudo. É o pacote completo. É o pacote completo. O verdadeiro amor que vem de Deus, que você tem que pedir a Deus, ele vai te libertar. Exatamente. Então, liberte-se. Aceita o amor de Deus. A vida tem surpresas que compensa guardar. Tem segredos tão bonitos que Deus quer nos revelar. Nos encontros que esta vida preparou pra nos brindar, seus encantos revelou em quem vive para amar. Quem ama se entrega pra servir e pra crescer, pois o amor é uma escolha de quem quer felicidade. Ser livre é muito bom, mas Jesus nos faz saber, é o amor que nos traz a liberdade. A liberdade. Só Jesus nos dá poder. Cristo hoje nos inspira a vivermos pra compor a história mais bonita, a maior canção de amor. Quem ama se entrega pra servir e pra crescer, pois o amor é uma escolha de quem quer felicidade. Ser livre é muito bom, mas Jesus nos faz saber, é o amor traz a liberdade. Quem ama se entrega pra servir e pra crescer, pois o amor é uma escolha de quem quer felicidade. Ser livre é muito, mas Jesus nos faz saber, é o amor que nos traz a liberdade. Nos traz a liberdade. É o amor que nos traz a liberdade. Com certeza. É lindo isso. A liberdade da cegueira. Liberdade da cegueira. A liberdade dos problemas. A liberdade do mundo. A liberdade do mundo. O pessoal tenta buscar liberdade em outras formas. Acabou caindo em apenas formas de repreensão de outras maneiras. É verdade. Bom, hoje em dia, né? As pessoas, elas se acham tão inteligentes. O mundo é muito orgulhoso hoje em dia. Porque a ciência, os avanços da ciência, porque os nossos filósofos, os nossos atores, as nossas atrizes, bem que agora deste mundo passageira. Passageira. Mas todo mundo, a gente se acha inteligente. Não, lógico. Entendeu? E tipo, não a gente, eu tô falando a gente assim, num todo, entendeu? Não, você entende. E... mas a gente esquece que nós precisamos da percepção espiritual. Precisamos da visão espiritual para compreender melhor ainda os eventos. Os eventos a por vir, os eventos finais agora. Eu acho que isso é importante, entendeu? Acho que essa é a nossa conclusão final. Lógico, nós temos que orar a Deus e pedir que Ele envie o Santo Espírito dEle para que nos liberte dessa cegueira, para que nós possamos ter mais de Deus, ver mais de Deus, sermos mais usados por Deus para, e entendermos também melhor o que está acontecendo agora no mundo. E que muitas pessoas pensam também, seguir espiritual se refere àquela pessoa que não é adventista ou não é crente. Não é cristã. Não é cristã. Eu não gosto da palavra crente, você achou melhor. Não é cristã. Aquela pessoa que não acredita, entendeu? Mas não, muitos falam, professam da palavra de Deus, mas e são cegos. São cegos. Sem discernimento espiritual não podemos ver a beleza da glória de Deus, mais que uma pessoa daltônica pode apreciar a beleza do arco-íris. Eu gostei dessa frase. É, boa. E, pra terminar aqui, fala alguma coisa, calma, eu preciso pensar ainda que eu vou falar. Não, isso é verdade. É importante a gente salientar, lógico, que nós não somos nada sem Deus. Que a gente precisa mesmo de Deus para libertar a gente dessa cegueira. E pedir para Ele que Ele nos dê esse discernimento espiritual que estava falando a frase aqui, para que nós podemos enxergar tudo que envolve a beleza do amor, a beleza da bondade, a beleza da redenção que Deus ofereceu para nós, da graça de Deus. E se nós realmente queremos ter esse amor que nos liberta, Claderson, nós precisamos pedir a Jesus para que Ele venha estar conosco. Nós precisamos orar a Ele para que Ele venha tirar a nossa cegueira. Lógico. A liberdade é uma escolha que nós podemos fazer e que só o amor de Jesus pode nos ter. Então só aí que nós poderemos finalmente falar. Porque a cegueira... Peraí, calma. A cegueira espiritual nos prende. Exatamente, Claderson. Eu ia falar essa frase final. Isso é muito trágico. Tá bom, daí nós pediremos a Deus pra nos libertar da cegueira. Agora você perdeu todo o clima. Então vamos voltar. Tá bom. Se nós quisermos enxergar, espiritualmente falando, se nós queremos deixar de ser cegos, entendeu? Tipo, se nós queremos escolher o amor, entendeu? Só o amor de Jesus pode nos libertar. E só quando nós aceitarmos isso que nós poderemos falar, que nem fez o cego que Jesus curou. E nós encontramos em São João 9:25. Uma coisa sei, eu era cego, e agora eu vejo. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Fique com Deus.